estranho levado, mas não levou nem dois meses. No mundo fui atirado com a morte da minha mãe. Fiquei desorientado com 9 anos apenas por este mundo jogado. Aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel, depositando toda a boa disposição para vocês que estão desse lado. Ora então, 14 horas e 18 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, eu à volta das 15 horas Vou dar a minha receita. Hoje não vou falar muito porque estou assim um bocadinho meia ofónica também. É normal do tempo, não é? Pronto, não há que estranhar. Ora então, vamos continuar e com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora então, até já. A primavera foi ela, felicidade é ficar nos braços dela.

Ora, esta Maria Lisboa, Maria vai com todos, é para todas as senhoras que estão à escuta da minha missão. Ora então, para todas elas, uma continuação de uma boa tarde e ficamos com Maria Lisboa vai com todos. Estás enganado, pois não sou assim. Sim, senhora, 14 horas e 42 minutos. Ora então, vamos ficar aqui com o Eric Costa, É o Bicho, a pedido do senhor António Lourenço para a sua esposa, suas filhas, toda a sua família e para todos os seus colegas de trabalho e para todas as pessoas que o conhece, espalhados pelos quatro cantos do mundo. E muito bem. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Aquele grito que era preso na garganta. no seu cabelo. Espalhar sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor é o bicho, vou te devolver. Muito bem, 14 horas e 47 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com mais uma dedicatória, o Três Boémios, os parabéns. É para a filha de Maria Antónia Dias, que esteve ontem de parabéns, e então a sua mãe lhe quer oferecer a música dos parabéns, que tenha muita saúde e uma boa recuperação, que também está um bocadinho em tratamentos, não é? Como muita gente. Para essas pessoas todas que estão em recuperação, para que tenham todos umas rápidas melhoras, que Nossa Senhora chegue para todos nós que assim estão. Todas as pessoas que assim estão. Ora então, vamos ficar com o Tibo Remios, os parabéns e com um grande beijinho de feliz aniversário, que seja pela sua vida fora. Uma continuação de um bom dia e uma boa continuação de aniversário para todos aqueles que estão ao seu redor. Ora então, vamos escutar os Triboémios, os parabéns. Felicidade, parabéns nesta data. você. Parabéns, parabéns, parabéns. Os beijinhos do céu nesta hora não serão cada terra, porque traço para as velhinhas do ouro e cantar parabéns para você. Parabéns nesta data querida, mais um lado de vida que tem. Cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns desta data querida. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Ora, muito bem, 14 horas e 51 minutos. Ora, então, o tempo passa a correr, não espera por ninguém. Ora, hoje somos o 30 de novembro, o derradeiro do mês de novembro. Amanhã é o 1 de dezembro. Sim, senhor, mês de Natal. Muito bem. Ora, então, para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão, da Rádio Arcanciel 96.2, ora, então, aqui eu vou passar... O anjinho, obrigado, mãe, para todas as mães que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para todos vocês, uma continuação de uma boa tarde e vamos então escutar. Até já. 96.2. La FM en couleur. Muito bem, 15 horas nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria Antónia Maria Pereira, desculpem lá. Jorge Ferreira, ai ai meu amor, é para seu marido, seus filhos, seus netos e toda o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores, meu muito obrigado por estar sempre aqui na nossa companhia. Ora então, para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem, espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, Jorge Ferreira, ai ai meu amor. Amar e saber amar. assim mesmo. Ora então, 15 horas e 5 minutos. Ou então, vou dar a minha receita. Como estamos presques a chegar ao Natal, que chega muito de repente, ora então, eu vou aproveitar para dar a minha receita das filhós hoje. Na semana passada foi rabanadas e esta semana vai ser as filhós quentinhas, com mel, são muito boas. Ora então, vamos lá pegar num quartilho de... Não é para muita gente, não é? Se quiserem fazer para muita gente, ponhem mais. Um quartilho de água deitado numa terrina, não é? Um quartilho de água. Uma colherinha de sal daquelas de café. Pouquinho. Umas gotinhas de sal. E de seguida vamos lá juntar a essa água e umas areinhas de sal. Vamos lá juntar uma colher boa de açúcar. E de seguida um cálice de leite. Tão bem lá para dentro. E muito bem. E então vamos pegar... Eu utilizo farinha branca de neve. Não sei se muita gente conhece. Outras que não conhece, façam com aquela dos bolos. Para mim, a branca de neve leva-as... Ficam mais fofinhas e mais altas. Muito bem. Eu gosto assim. Pronto. Então, e bom mexer... Deitando a farinha, mexendo, até que fique... grossinha, não é? Aquela papa. E de seguida vamos lá então a juntar uns 3 ovos lá para dentro da terrina. E vamos então mexer, até que nós... Mexer bem. Até que fique tudo bem diluído, os ovos, bem mexidos lá para dentro, juntamente com a farinha e com os ingredientes que lá estão. Depois de seguida vamos pegar na colher... E temos uma sartá já ao lado com óleo a ferver. E para não deitem as filhós sem estar o óleo a ferver. Então vamos pegar na colher e vamos levantar uma colher de massa e ver que ela não fique a correr por lá adiante, para esbandalhar-se. Tem que ficar um bocadinho grossinha a massa, está bem? Não pegar numa colher e... que dê tempo de chegar a acertar sem cair da colher para fora nada. Pronto, é assim que se faz a massa. E bom, deitando para dentro da sartá, que já está com o óleo a ferver, uma colher em cada uma. Quando estiver a ferver muito, muito lume, não é? Bom pôr a lume brando, abrandar o lume, não é? Para elas cozer lentamente, fritarem-se lentamente. E pronto, e tenho ao lado uma travessa já polvilhada com mel, se gostarem. Ou com açúcar e canela também, como vocês quiserem, é ao gosto de cada um. E então vão preparar essas filhozinhas muito bem e quentinhas. Com o mel é ótimo para agora, mas a canela e o açúcar também faz muito bem, que é quando estão quentinhas. Então vamos aproveitar, é um bom lanche. E é agradável comer coisas quentes nestas alturas para nós não nos inconstipar muito, mas isto anda um bocadinho a desculpem lá porque eu também estou assim um bocado meio eufónica. Pronto, ora um bom apetite para quando as estiverem a comer e vamos então dar continuação aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2 com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora então, fiquem bem, até já. Eu ando por aí na madrugada, sem destino de chegada, procurando por meu bem, que um dia foi embora e me deixou. Sem seu amor eu não sou ninguém. Eu ando pelos bares da cidade, estou sozinho, estou magoado, estou morrendo para esquecer. Estou igual a um vagabundo apaixonado que perdeu a sua amada e não consegue mais viver. Estou igual a um vagabundo apaixonado que perdeu a sua amada e não consegue mais viver. Apaixonado, um verdadeiro vagabundo apaixonado, apaixonado, apaixonado.

estou eu, gritando, cá estou eu. Um velho chiado, enamorado, ai, quanto amor ali nasceu e morreu. Um velho chiado, vejo-me ao espelho, quem está mais velho, serás tu ou eu? Fomos comer pãezinhos de erva doce, ouvindo um choro leve de violino. E tinhas no olhar, fosse o que fosse, meu amor, mais doces que os pãezinhos, mais doces que os pãezinhos. Subimos a correr, chiado acima, coraste de prazer e de emoção. Paraste e perfumaste a Lucialina, meu amor, e nessa noite então pedi a tua mão. Um velho chiado, enamorado, ai, quanto amor ali nasceu e morreu. Um velho chiado, vejo-me ao espelho, quem está mais velho, serás tu ou eu? Sabendo assim que um dia eu voltaria. Ora, muito bem, 15 horas e 26 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar com Joel Daci, para Nicole, para Florentinho Amigo, que nos grava as nossas emissões, para o Sr. Ferreira e para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar então com a linda música de Joel. Então, até já. Silla, ton lit est trop dur, pourtant il fait de beaux rêves. Oh, Cécilia, ton vin est trop doux, mais j'aime son goût sur tes lèvres. Horas e 30 minutos. Ora então, vamos ter aqui o grupo Malhão Traçado a pedido do Sr. Manuel Pinheiro para sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que o conhece espalhados pelos quatro cantos do mundo e para todo o auditório e para todos os animadores da Rádio Arcanciel 96.2. Meu muito obrigado por estar sempre atento às nossas músicas e às nossas emissões e daqui dos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos escutar Malhão Traçado. Até já. Ora, muito bem, assim é que é. Ora, então, vamos ficar aqui com o Nuno Portugal, Se as Paredes Falassem. É para todo o auditor, para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão. Para todos os casais, para os jovens. Isto é um fado muito bonito. Uma letra, tem uma letra espetacular. Vamos escutar bem, com atenção, que é muito bonito. Eu adoro esta música. Ora, então, vamos escutar. Até já. Esta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Leis, mais o sol da primavera. Do meu lar, a fé. 96.2. La FM en couleur. Ora, muito bem, 15 horas e 46 minutos. Ou como o tempo passa. Ora bem, esta música que eu vou passar, que é de José dos Santos, Fátima, símbolo de Nossa Senhora, vai ser para todos os doentinhos do mundo, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, para eles, para que eles tenham uma rápidas melhoras e que Nossa Senhora nos traga sempre aquilo tudo que mais nós desejar. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Nossa Senhora de Fátima, você que está lá em cima, você que cuida de mim. Nossa Senhora de Fátima. E familiar neste momento, rogai por nós. Muito obrigado. Ora, 15 horas e 49 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Dino Meira, Viva o Imigrante. Para todos os imigrantes que estão à escuta da Rádio Arcanciel, para, em nome de todo o auditório e de todos os animadores, vai ser Viva o Imigrante para todos vocês, espalhados pelos quatro cantos do mundo, para todos nós. Ora, então vamos escutar, até já. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos

Pois é, já cheguei cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E continuação de uma boa tarde e continuação de um bom fim de semana. E até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com uma boa exposição e a boa música portuguesa para todos vocês. Ora então, fiquem bem, vão ficar com a RTP Internacional para ver todas as notícias do nosso país, do nosso Portugal. Ora então, uma boa continuação e vamos sempre aplaudir a nossa seleção, que são os nossos grandes profissionais do futebol. Muito bem. Ora então, uma boa continuação e até para a semana, se Deus quiser. Um homem ficou esferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia. Em Madrid, a embaixada foi palco de uma explosão provocada por uma carta armadilhada. Às 3, vamos até ao Catar espreitar os trabalhos da seleção nacional. As esquinas preparam o encontro de sexta-feira com a Coreia do Sul.